A fechar quatro. Nessa noite, quando todos os cidadãos respeitáveis que pudessem reconhecer Antípatro se deveriam encontrar já em casa, atravessámos de modo furtivo a cidade. Um jovem romano, adequadamente vestido para uma viagem, o seu pai, o seu companheiro de viagem de cabelo branco e o velho escravo que tratava da nossa bagagem. Pobre Damon! Quando Antípatro e eu estivéssemos longe, ele poderia por fim ter algum descanso. No cais, o meu pai assumiu o papel de pater familias, ou seja, fez o melhor que pôde para não mostrar qualquer emoção, apesar de um velho amigo estar prestes a partir numa viagem da qual, com a idade que tinha, era muito provável que não regressasse. Com o filho que estiver ao seu lado desde o nascimento, prestes a afastar-se pela primeira vez e por um período que nenhum de nós conseguia prever. O que senti quando abracei o meu pai e olhei para os seus olhos? Creio que estava demasiado excitado com a perspectiva de partir para me aperceber da gravidade do momento. Afinal de contas, tinha apenas 18 anos e pouco conhecia do mundo. Tens os olhos dela, murmurou ele. Referia-se à minha mãe, que morrera há tanto tempo que eu mal me recordava dela. Quase nunca falava dela. O facto de o ter feito agora fez-me corar e baixar o olhar. Damon também me abraçou e fiquei surpreendido quando rebentou em lágrimas. Pensei que devia estar exausto por trabalhar tão arduamente. Eu não sabia que um escravo, que se movia na escuridão do meu mundo, também podia criar laços e sentir a agonia da partida tão intensamente como qualquer outra pessoa. Antípatro e eu éramos, afinal, os únicos passageiros do pequeno barco. Enquanto avançávamos, Tibre abaixo, sob a luz das estrelas, aconchegados no meio da nossa bagagem, sentia-me demasiado excitado para dormir. Também Antípatro parecia desperto. Decidi perguntar-lhe algo que me andava a intrigar. Mestre, o Tibre vai levar-nos durante a noite até Óstia, certo? Sim. E em Óstia teremos passagem no navio que nos levará até ao nosso primeiro destino, a cidade de Éfeso, na costa da Ásia. É esse o plano. Vamos para Éfeso, porque tens lá um amigo de confiança com o qual poderemos ficar, mas também porque Éfeso é a terra do grande templo de Ártemis, uma das sete maravilhas do mundo. Correto? Porque é tua intenção visitarmos na nossa viagem todas as sete maravilhas. Isso. Mesmo na escuridão da noite, consegui vê-lo sorrir e os seus olhos a brilhar. Mestre, estive a pensar em algo que eu ouvi dizer hoje ao meu pai. As pessoas dizem constantemente: antes de morrer, quero ver as sete maravilhas. Bem, agora que estou morto, tenho finalmente tempo para as ver a todas. E o que é que isso tem? Clareei a garganta. Mestre, não compôs estes versos? Vi as muralhas da Babilónia extensas sem fim e os jardins daquela cidade que floresce no céu. Vi o orgulho de Olímpia, os Zeus de Marfim e onde jaz o marido de Ártemis no enorme mausoléu. Erguendo a cabeça para o céu, o enorme colosso vi e ainda mais altas as pirâmides, cujos segredos não dão a conhecer. De todas as sete maravilhas, a casa de Ártemis em si é seguramente a maior daquelas onde por direito um deus pode viver. Fiz uma pausa por um momento. O rio Tibre, refletindo a luz das estrelas, deslizava por nós. As rãs coixavam ao longo da margem. Então, no poema, declara que o templo de Ártemis é o maior de todos. Mas se na realidade ainda não viu todas as maravilhas com os seus próprios olhos, então como pode? Antes de mais, o meu nome é Zótico e nunca escrevi esse poema. Um tipo famoso chamado Antípatro é que o escreveu. Antípatro falava em voz baixa e mesmo sob a fraca luz das estrelas fui capaz de ver o seu semblante carregado. Depois, a tua pronúncia é atroz. Tenho pena daquele tipo, do Antípatro. Ninguém deveria declamar os seus versos dessa forma. Assassinas a sua musicalidade. Temos de insistir nas subtilezas da pronúncia grega todos os dias, desde agora até à nossa chegada a Éfeso. Ou então serás alvo de chacota, sempre que abrires a boca. Mestre Zótico, perdoa-me, por favor. Estava apenas a pensar. Terceiro, um jovem romano não pede perdão ao seu tutor grego. Pelo menos não o faz onde alguém o possa ouvir. Por fim, nunca ouviste falar de liberdade poética? Suspirou Antípatro. Sendo um grego viajado, vi a maior parte das maravilhas, claro. Pelo menos aquelas que se encontram na parte grega do mundo. Mas se nunca foi à Babilónia nem ao Egito? Bem, vamos agora retificar essa omissão. Virás comigo. Juntos veremos todas as sete maravilhas do mundo e poderás constatar com os teus próprios olhos qual a mais grandiosa. Assenti. E se eu achar que a Grande Pirâmide é mais impressionante do que o Templo de Ártemis? Então poderás escrever o teu próprio poema, jovem. Se achares que conheces suficientemente bem o grego para o fazer. E foi o fim da conversa. Durante mais de uma hora, talvez, ouvi o coaxar de rãs que passavam por nós. Mas por fim devo ter adormecido. Pois quando abri os olhos, o dia já nascera, senti o cheiro a sal do mar. Estávamos em Óstia. Entre os navios, prestes a zarpar, procuramos um que nos pudesse levar até Éfeso. Antípatro, agora Zótico, regateou o preço, fingindo fazê-lo em meu nome. E antes do meio-dia instalámo-nos num navio que estava a receber um carregamento de garum de primeira qualidade de Roma para Éfeso. Quando o navio se fez ao mar, Antípatro e eu permanecemos na popa e vislumbramos o cais de Óstia, onde se encontravam várias mulheres. Algumas eram provavelmente esposas, outras eram certamente prostitutas. Acenando, despedindo-se dos marinheiros que acabavam de partir, Antípatro inspirou fundo o ar do mar, abriu bem os braços e recitou alto e bom som uma das suas estrofes. Homens, esta é a estação para viajar, por entre a espuma avançar. Já não se enraivesse Posidone, nem Bórias rasga as telas. Andorinhas constroem confortáveis ninhos. As donzelas abandonam o tiar. Marinheiros, levantem âncora, recolham as amarras, içem as velas. Assim deseja Príapo, deus dos portos. Quando Antípatro baixou os braços, o capitão, que também era grego, colocou-se ao seu lado. Antípatro de Sidon, não é? Disse. Antípatro ia falar, mas apercebeu-se de que o capitão identificara o poema e não o poeta. É, sim, disse. É uma pena que o velho tenha morrido. Só o soube ontem. Antípatro assentiu. De facto, é uma pena. Gostaria de pensar que, apesar disso, as melhores partes dele ainda estão vivas. Ah, sim, os seus versos, sorriu o capitão. Sempre gostei desse em particular, sendo eu um homem da navegação. É um pouco sugestivo, não acha? Todas essas referências a viagens, ninhos confortáveis e donzelas. E Príapo é o deus do cio, não dos portos. A ocasião poderia ser o regresso da época das viagens, na primavera. Mas penso que talvez o poeta também estivesse a falar do caráter lúbrico dos marinheiros nessa altura, quando deixam as suas amantes de inverno, abrindo caminho pelas ondas e largando a âncora em portos desconhecidos. Antípatro pareceu aturdido por um momento. Tão agradado estava com a inspiração do capitão. E depois retomou o controle das suas plenas capacidades e conseguiu parecer pouco impressionado. Você é um homem de discernimento considerável, capitão. Sou apenas um grego. E que grego não se sente enlevado pela beleza da sua língua mãe? Deu uma suave palmada nas costas de Antípatro. Tem de recitar mais poemas, velhote, para nos entreter durante a viagem. Conhece mais poemas de Antípatro? Atrevo-me a dizer que posso recitar todo o seu trabalho, disse o meu companheiro de viagem exótico, com um grande sorriso. Capítulo 2. Uma história de Diana. O Templo de Ártemis em Éfeso. Ah, Éfeso, exclamou Antípatro, a mais cosmopolita de todas as cidades gregas, orgulho da Ásia, joia do Oriente. Antípatro encontrava-se na proa do navio e fitava com os olhos brilhantes a cidade à nossa frente. Mal o navio deixara o mar alto e entrara na foz do rio Caístro, Antípatro usara os cotovelos afiados para abrir caminho até à frente do pequeno grupo de passageiros comigo no seu encalço. Obtivemos o nosso primeiro vislumbre de Éfeso quando contornámos a margem e vimos um conjunto indistinto de construções amontoadas na encosta de uma montanha baixa. A cada instante fomos chegando mais perto, até que a cidade começou a desenhar-se à nossa frente. O porto era cortado por um longo pontão que se projetava águas dentro. Estavam tantos navios atracados nesse pontão que parecia impossível encontrarmos um espaço para nós, especialmente tendo em conta que seguiam outros navios à nossa frente, de velas erguidas e com flâmulas coloridas agitadas pela brisa. De acordo com o calendário romano, estávamos no mês de Aprilis, mas em Éfeso este era o mês sagrado de Artemision, assinalado por festival atrás de festival em honra da deusa padroeira da cidade, Ártemis. Antípatro dissera-me que as celebrações atraíam dezenas de milhares de visitantes do mundo grego e parecia não ter exagerado. Um capitão do porto aproximou-se de nós num barco pequeno para informar o capitão que não podia atracar no pontão por falta de espaço. Teríamos de largar âncora e aguardar por uma embarcação mais pequena que transportasse os passageiros para terra. O barqueiro teria de ser pago, claro, e Antípatro protestou contra a despesa acrescida. Mas eu fiquei contente por poder permanecer um pouco mais no porto, observando a paisagem. Atrás dos cais cobertos por uma imensa multidão, erguia-se a famosa muralha de Éfeso, com 8 quilómetros de extensão. No ponto onde o molhe se juntava à costa, a muralha era cortada por um portão decorativo, flanqueado por torres. As grandes portas estavam bem abertas, saudando a chegada do mundo inteiro à cidade de Ártemis. Por um preço, explicou Antípatro, pois antecipava que tivéssemos de pagar uma taxa especial para entrar na cidade durante o festival. Do outro lado da muralha, Eram visíveis os telhados dos templos e dos altos edifícios e apartamentos. Mais ao longe, erguia-se um sem número de casas, apertadas na encosta do Monte Peão. Algumas até pareciam palácios, com terraços decorativos e jardins na encosta. O edifício que mais saltava à vista era o enorme anfiteatro construído na encosta. As fileiras semicirculares de assentos, viradas para o porto, estavam repletas de milhares de espectadores que, segundo parecia, assistiam a uma comédia. De vez em quando, podia-se ouvir uma explosão de riso distante. Dezenas de estátuas altas, pintadas com cores garridas, ladeavam a orla mais alta do teatro. Estas imagens de deuses e heróis pareciam olhar não para o palco embaixo, mas sim para além dos telhados da cidade, diretamente para mim. Vejo o famoso teatro, disse eu, protegendo os olhos do sol de final da manhã, que se erguia sobre o Monte Peão. Mas onde está o grande templo de Ártemis? Antípatro fungou. Gordiano, esqueceste a geografia que te ensinei? A tua cabeça é como um passador. Sorri enquanto recordava a lição. Já me lembro. O templo de Ártemis foi construído do outro lado da cidade, cerca de 1,5 km para o interior, em terrenos baixos e pantanosos. Deve estar algures por ali. Apontei para um local para lá da encosta íngreme da vertente norte do Monte Peão. Antípatro ergueu uma sobrancelha farfalhuda. Muito bem. E por que razão escolheram os construtores aquele local para o templo? Porque acharam que construir em terreno pantanoso suavizaria os efeitos dos terremotos numa estrutura tão gigantesca. Correto. Para estabilizar ainda mais o solo, antes de lançarem a primeira pedra, espalharam uma densa camada de carvão. E depois? Por cima do carvão, deitaram muitas camadas de algodão, retiradas a ovelhas sacrificadas em nome da deusa. Afinal de contas, sempre és um bom pupilo, disse Antípatro. O sol já estava diretamente por cima das nossas cabeças quando a embarcação chegou. Antípatro voltou a abrir caminho até à frente da multidão, recorrendo aos cotovelos, e eu segui no seu encalço, de tal forma que estávamos entre os primeiros a serem levados para a terra. Mal descemos para o pontão, um grupo de rapazes reuniu-se à nossa volta. Antípatro escolheu os dois que lhe pareciam mais honestos e lançou uma moeda a cada um. Os rapazes agarraram nas nossas bagagens e seguiram-nos. Avançámos pelo pontão, que parecia uma pequena cidade. Os navios cheios eram como casas ao longo de uma estrada larga. Vi pessoas por todo lado. Ouvi bebés a chorar e reparei que em muitos dos mastros estava pendurada roupa lavada. Segundo parecia, a maior parte dos visitantes de Éfeso, incapaz de encontrar alojamento na cidade, residia a bordo dos navios. E onde nos vamos instalar? Em Éfeso? Perguntei. Há alguns anos, quando vivi aqui uns tempos, tive um pupilo chamado Eutrópio, respondeu Antípatro. Não o vejo desde então, mas trocamos correspondência ao longo dos anos. O Eutrópio já é adulto, é viúvo e tem um filho. Herdou a casa do pai, que fica mais ou menos a meio da encosta, não muito longe do teatro. O Eutrópio saiu-se bem na vida. Por isso, acho que o nosso alojamento será bastante confortável. Atingimos o fim do pontão e chegámos às portas abertas, onde as pessoas aguardavam em longas filas para poderem entrar na cidade. Não estava certo da fila em que nos deveríamos colocar, até que um dos guardas gritou em latim: Cidadãos romanos e respectiva comitiva, para esta fila. Cidadãos romanos, façam fila aqui. Quando nos juntámos à fila, reparei que alguns elementos por entre a multidão nos olharam de alto a baixo. A fila era mais curta do que as outras e avançava com maior rapidez. Depressa nos deparámos com um homem que envergava um chapéu alto e ridículo, algo parecido com a cauda de uma codorniz. Só um burocrata usaria uma coisa daquelas. O homem fitou o meu anel de cidadão em ferro quando lhe entreguei os documentos de viagem que o meu pai me conseguira arranjar antes de partir de Roma. Falando em latim, o funcionário leu em voz alta: Gordiano, cidadão de Roma, nascido no consulado de Espúrio Póstumo Albino e de Marco Minúcio Rufo. Tens o quê? 18 anos? De estatura mediana, cabelo escuro e traços normais, sem marcas distintivas, fala latim e um pouco de grego, com uma pronúncia atroz, até aposto. O homem fitou-me com um desdém mal disfarçado. A sua pronúncia grega é bastante boa, disse Antípatro, certamente melhor do que a tua pronúncia de latim. E tu quem és? Sou o companheiro de viagem do jovem. Antes fui o seu tutor. Chamo-me Zótico de Zeugma. E não estarias a falar dessa maneira connosco se o meu amigo fosse mais velho, envergasse a sua toga e aparecesse seguido por uma comitiva de escravos. No entanto, o Gordiano não é menos cidadão que qualquer outro romano. E tratá-lo-ás com respeito ou farei queixa de ti junto do governador da província? O funcionário olhou demoradamente para Antípatro, fez uma careta e devolveu-me os documentos, fazendo sinal para avançarmos. Meteu aquele fulano na ordem, exclamei eu com uma gargalhada. Sim, bem, receio que em Éfeso possas encontrar muitos mais casos como este, Gordiano. Que quer dizer com isso? Há profundos sentimentos anti-romanos por toda a província da Ásia. Aliás, por todas as províncias de língua grega, mas em especial aqui, em Éfeso. Mas porquê? O governador regente, que se encontra em Pérgamo, cobra sem piedade impostos ao povo. Além disso, existem muitos romanos na cidade, milhares, e todos reclamam privilégios especiais, tomam para si os melhores lugares no teatro, recompensam-se mutuamente com lugares de honra nos festivais, absorvem os lucros do comércio de importação e exportação. Chegam mesmo a meter a mão no tesouro do Templo de Ártemis, que é o maior banco de toda a Ásia. E a alma de Éfeso. Nos 40 anos, desde que os romanos estabeleceram aqui a sua autoridade, acumulou-se um forte ressentimento. Se até um mísero funcionário, encarregado de verificar os documentos junto às portas, acha que pode falar contigo daquela maneira, tenho medo de pensar como se comportarão outros. Parece-me que será melhor não voltarmos a falar latim enquanto permanecermos em Éfeso, Gordiano, mesmo entre nós. Outros poderão ouvir-nos e fazer suposições. Algures, a meio do discurso, Antípatro saltou do latim para o grego e precisei de um momento para o apanhar. Isso poderá ser um desafio, disse eu, por fim parando para pensar na palavra em grego. Antípatro suspirou. As tuas palavras podem ser gregas, mas a tua pronúncia é sem dúvida romana. Disseste ao funcionário que verificava os documentos que eu tinha uma boa pronúncia. Sim, bem, talvez seja melhor falares o menos possível. Seguimos a multidão e vimos-nos num mercado repleto de peregrinos e visitantes, onde os comerciantes vendiam todo o tipo de alimentos e uma grande variedade de talismãs. Havia várias réplicas em miniatura do Templo de Ártemis, bem como imagens da própria deusa. As imagens tinham vários tamanhos e eram esculpidas em diversos materiais, desde formas rudimentares em terracota e bugigangas de madeira, estatuetas que respeitavam os mais altos padrões de arte, algumas delas apresentadas como sendo talhadas em ouro puro. Parei um pouco para admirar uma estatueta da deusa, com o seu traje de Éfeso, que parece tão exótico aos olhos romanos. A nossa Ártemis, a quem chamamos Diana, é uma caçadora virgem. Transporta consigo um arco e enverga uma simples túnica curta perfeita para a caça. Contudo, aquela manifestação da deusa, presumivelmente mais antiga, apresentava-se rígida e direita, os cotovelos dobrados junto ao corpo, os antebraços estendidos e as mãos abertas. Usava uma coroa mural e a envolver-lhe a cabeça estava uma auréola decorada com touros alados. Ainda mais touros, juntamente com outros animais, adornavam o rígido vestido que lhe cobria a parte de baixo do corpo, quase como o invólucro de uma múmia. Do pescoço pendia um colar de maçarocas e sob o mesmo deparei-me com a característica mais impressionante da Ártemis de Éfeso. Uma massa de pêndulos, protuberâncias com a forma de cabaças que pendiam em cacho do seu tronco. Poderia tê-los tomado por seios múltiplos se Antípatro não me tivesse explicado que tais protuberâncias eram testículos de touros. Durante o festival, seriam sacrificados à deusa virgem muitos touros. Peguei na imagem para a ver mais de perto. O ouro era bastante pesado. Não mexas se não estiveres a pensar em comprar. Irrompeu o mercador, um homem magro de barba comprida, que me tirou da mão a pequena estátua. Desculpe, disse eu, caindo novamente no latim. O mercador dirigiu-me um olhar desagradável. Prosseguimos o nosso caminho. Acha que aquela estátua era mesmo feita de ouro maciço? Perguntei a Antípatro. Sim, e por isso bem para lá das nossas possibilidades. As pessoas compram realmente objetos tão caros como recordação? Não como recordações, mas para fazerem oferendas. Os peregrinos compram o tipo de imagem que se encontra ao seu alcance e doam-na ao templo de Ártemis, em honra da deusa. Então, os sacerdotes devem recolher milhares de talismãs. Megabitzoi. Os sacerdotes chamam-se Megabitzoi, explicou. E sim, recolhem muitos talismãs durante as festividades. E o que fazem os Megabitzoi com todas essas imagens? Claro que as oferendas são acrescentadas ao tesouro do templo. Olhei para o grande número de pessoas que se concentrava à nossa volta. O mercado ao ar livre parecia não ter fim. Então, os mercadores fazem um bom lucro com a venda de imagens e o templo recolhe um bom rendimento de todas aquelas oferendas. Antípatro sorriu.